3524. Bravo, Kilo Whisky, solo os 22, autorizado backtrack, eu posso livrar na pista. 5241, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus com 08 nós. Livre, alinhar e decolar, o 3524. Oi, ô, papapá, MaxNet, Romel, tá no visual do Romel? Oi, MaxJet Romeu? Ah, o senhor tá no visual da MaxJet Romeu? Afirmativo. Tô ao vivo aqui com a Record, acompanhando o trajeto aqui do ônibus olímpico. Ah, gostaria da colaboração do senhor. Se possível, dar um giro e ficar condicionado ao tráfego. Critério, não há tráfego de reportar o MaxJet Romeu. Tá livre aí pra seguir com as manobras. Não me escuta permanente, viu? Ok, grato. Chama o controle 120, decimal 8, bom, oi, boa noite. 208, 5241. Controle, boa noite, 35241, depolado, se escuta. 35241, contato radar na depolagem, contato a nível de voo 200, sai da árvore. Sobe pro 200, sai da água. Quando possível, direto Montes Claros ou de Vitória da Conquista? Aguarde. Escuta. Salvador, boa noite, 601, informação Tango. Bono 601, nascendo na identificação, patrulhada chegada a bom, filiça para 4000 pés, que é negado 015. 4000 pontos, 601. Bom, a gente está de volta. Portugal 022, are ready to copy? Ready to copy, Portugal 022. 022, clear to Lisboa, fly level 370. Fly upper Zulu 10 to Natal. Test deck in code your flight pin route. Saldo departure 120 decimal 8 and scope 5001. The departure is Puka, transition Zipa. A reportar, na verdade, e também em coordenação com o controle, ainda também nenhum. Temos agora duas aproximações para a final da 10, mas elas estão longe, né? E nem entrou no terminal ainda. Então mantenha a escuta aguardando. Ok, vai manter a escuta aguardando. Direto seria 2 para 250. Tá, vou coordenar com você até a parte. Então, sua escuta, muito obrigado. Curva direita após decolagem de pista 10, arbor, elefa. 120, decimal 8, 50, 15. Corrigindo o transponder 5015. Opa, 5015, tá? 3. Salvador 5219 da Trip para pushback acionamento. Trip está livre, chame táxi. Vamos lá. Salvador, Golo 3. Salvador, Golo 8, que tomei autorização, respeito. 350. 256, agora de copy. Salvador, reporte com o 022, taxi. Portugal 022, taxi vai aí em April, em India, to Horn Point. To region 015, and tower 118, decimal 6. Taxi vai aí para India, to Horn Point, runway 10, and switching tower 118, 6, Portugal 022, obrigado. Salvador, boa tarde ainda, 4206 da Azul. 4206 para Recife, só um instante corto. Sim, atração não guarda. Juliette Romeu, estão me voltando? Tô na escuta, senhora. Ok, me avise por gentileza se o senhor for afastar mais de 3 milhas do aeródromo, porque aí eu só vou ter que coordenar com o controle e transferir o painel, ok? Bom, eu vou, tô agora exatamente ingressando na Avenida Paralela e a intenção é ir até Iguatemi. Ok, sim. Então eu aguardo transferência para o controle. Ok, vai aguardar a transferência do controle, mais tiver de chamar. 10. Então, 3567, após o Portugal tá livre, seu puxa. Após o Portugal tá livre, o TAN. Salvador, boa noite, Janeme 143, informação, banco restrito no 60. Janeme 143, oficina identificação, autorizada a chegada Bom Sirista, tá nível de voo 050, QNH 1015. Identificou, Bom Sirista, autorizado 050, com 1015, Janeme 143. Controle 120, decimal 8, aciona 5012. 390, pesquisa 8, pista 10, sul, 23, Paracaju, 208, controle, 5012, transponder. Confirmando o nível 390, chame para puxa acionar. 390, tomare. 4206, cota. Chega. Autorizado Recife 370, abril 58. Decola no zero esquerda pro Caracaju. Controle 1208 e aciona 5020. Conquista. Após a água, está autorizado. Tá ciente, após a água, boa flor de vitória da Conquista, 5241. 5028, 4206. 5020, chão pronto. 5020, positivo, obrigado, chão pronto. 5219 da Trip com 69 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Hi, ma'am, your mighty arrival, descent 2502, Go 022 clear, line up and take off, runway 10, wind 110 degrees 7 knots. Clear, line up and take off, runway 10, approach, go 022. Salvador, TAM 3567, com POB de 129, temos 45 de autonomia, alternamos com fim para o táxi. Repita, por favor. TAM 3567, com POB de 129, 129, temos 4 horas e 15 de autonomia, alternamos com fim para o táxi. Livre táxi, ponto de espera 10, TAM 3567. Livre táxi, até o ponto de espera 10, TAM 3567. Juliette Romeu, chame agora o controle na frequência 1208. 1208, décima 80, grato pela colaboração, senhora. Salvador, boa noite, 5219 da Trip, tá no ponto de espera da 10, pronto. 5219, muito boa noite, a linha E mantém 10, observando a rolagem do Portugal. Ali mantém, tá olhando a decolagem 5219. Da Record das Olimpíadas e ficou condicionado ao tráfego. Se possível, manter a posição até a liberação aí. Confirma o sentido do que você irá fazer sobre o voo batido, tio. Vou manter a vertical da vena paralela até depois do Iguatemi, senhora. Sede, mas que você irá manter Simbra à sua direita, confirme? Afirmativo. Frente. 4206, pronto para o push e acionamento, foi só com... Assim que o Airbus 320 da TAM passar sua cauda, está autorizado o seu pushback, chame pronto para o táxi. Gente, após então o Airbus passar na cauda, autorizado o seu pushback 4206. Sinal ILS, reporta estabilizado no localizador. 2015, reportará sobre o localizador, 601. Xanel 6143, já está para 3000 pés, que é legal na 015. 3015, a senhora poderia confirmar um tráfego aí, quase 5 milhas à nossa frente, vai para Salvador? Afirmativo, está seguindo o tráfego 12 horas, 7 milhas, passando no nível de voo 050 para 2000 pés. Ok. Ali. O na 60 não confirma essa velocidade? 220 nós já. Tem condição de aumentar ou manter até mais próximo? Vai manter o 601. Channel 6143, reduza para 220 nós. Controle, o Max Net Chomel para agilizar aí o controle. Vai manter aqui o estádio de Pituaçu. 7 Max Net Chomel. O Channel 6143, desculpa, o controle, reduza para 220 nós. Tá reduzindo, 6143. 5241, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Recife 260, alternando 288, drive 5241. Controle, o 6143, se mantivesse a velocidade, poderia manter acelerado 250 nós, poderia voar direto assim, Brasil Presidente? Não, negativo, número 2, reduza para 220 nós. Já está reduzido. 5219, decolou aos 39, sem controle na frequência 120 decimal 8. 08, boa noite. Controle de Salvador, boa noite. 5219 da Trip decolada. Trip 5219, contato radar decolagem, tudo até nível de voo 160, sai da árvore. 160, livre das restrições, senhor? Não tenho perfil da saída, 5219. Aí comprei então, 5219. 3894, desça da linha 3890, Ford 10, falhar para 0, 5, 0. Descendo para 0, 5, 0, 3894. 0, 2, 2, 5, Alex, Zipa. E está no mesmo perfil de saída. Francisco, está no 3567. Solo 4206, pronto para o táxi, tem 104 a bordo, autonomia é de 3 horas e 20, alterna Maceió. Autorizando táxi, ponto de espera 10, transferência azul 4206. Gente, autorizado o táxi até ponto de espera, chamando Torre 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Se mantém em 3.5219 da trip. A Jeans mantém 3.000 pés, 5219. O controle é o Max Let Romeu, tá mantendo sobrevoo aqui no CAB. Sete Max Let Romeu. Torre Salvador, boa noite, Azul 4206, pronto, ponto de espera, 1 0. 4206, muito boa noite, mantém um ponto de espera aguardando. Guardo. Toda pela 250, irá manter essa pela no máximo 3 minutos. Esquerda 250, vai subir pro 160529. Tava Vitória. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera 10, transferência, trip 5495. Autorizado táxi 5495 na Índia, ponto de espera 1186. Solo Salvador, boa noite, web nessa 20, como é São Paulo? Call 85, enable up to 545, it's call 022, boa noite, obrigado. Cono 601, informa o tráfego nas proximidades de cima, mantendo que a despeja não irá interferir na sua aproximação, compreende? Chame TOI 18-6. 18-6. Chame 6143, desça para 2000 pés, eu posso ligar no localizador. 6143, Sérgio. Afirmativo, desça para 2000 pés, eu posso ligar no localizador. Cara. Ok, Zulu 10. Rota 10 mapas, após de mapa Lúcio, após Lúcio Barbacena. Retorno da pista 10, com curva à direita. Saída da Olinda Bridge 20.8 ao controle, 26 torres, 5024 responde. Vai abrir 6720. Correto, chame para estacionar. Camara. Autorizado descida para 2000 pés, requeste autorizado localizador. Autorizado final, 6143. Autorizado final, aguardando autorização do procedimento, 6143. Controle, frequência 208. Tomará 208, TAM 3567. Sou, boa noite, TAM 3567, decolado na sua escuta. TAM 3567, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da árvore. 360, subida a árvore, TAM 3567. Oxana, M1, no 43, autorizado a final do procedimento ILS, X-Ray, pistola 0. Ok. 5219, 2 minutos, por gentileza, autoriza a proa de conquista? Autorizado 5219, proa de conquista, subindo até nível de voo 60. 60, proa de conquista, 5219, obrigado. 5410, 143. 61, 43, confesso, final, chame o TUI, 1-1-8-6. Salvador, boa noite, 143, na final da 10. É o número 2, estacionei 6143, continue a aproximação, aguarde pista livre. 2000 feet. Right, turn heading 082, descend 2000 feet, 3894. And clear the localized. Portão 02, autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, chama táxi, portão 856. Solo web 6720, para o posto de estacionamento, posição 6. Autorizado, chame pronto pro táxi. Camará. K9470, localize the car. 3894, complete final, contact tower 118.6. Tower 118.6, 3894. Salvador, Mike Yankee Hotel. Oceanair 6143, o vento 130 graus, 8 nós, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 143. Boa noite, táxi autorizado até antes da Juliette, aguardando novas instruções para o ingresso. Táxi da Juliette, 601. Continue approach and number 2 for land runway 10, expect runway vacate, turn 3894. Roger, that's 3894. Essa coordenação 4206 vai ser utilizada após o turn, isso? Afirmativo, após o R2, a segunda aeronave na aproximação, iremos autorizá-los. Oceanair 6143, sala 50, direita 219. Comando 273, vista para 2000 pés, Canadá no 095, autorizado ao final.